Começa agora, Bocadinhas. Bocadinhas. Bocadinhas. Salve, rapaziada, estamos aqui começando mais um Bocadinhas. Provavelmente vai ser uma quarta-feira, apesar da gente não gravar sempre a quarta-feira. Então, eu tô falando com o Marcelo do Futuro. Eu sou o Marcelo, tô aqui com o meu amigo Lucas e a gente tá saindo mais um episódio aqui do Bocadinhas. Quero que vocês escutem atentamente tudo que a gente falar nesse episódio, porque ele vai ser muito especial. Grandes ensinamentos vêm por aí. E a gente tá começando a nossa saga oficial de Bocadinhas on the road. E hoje, literalmente, on the road, porque a gente tá na rodovia. Estrada. Porque estrada é quando a estrada é de barro, tá? Se você fez CFC, você tem que saber disso. Marcelo já tá dando material pra confiscarem sua CNH aí, perfeito, porque você já ia errar. A gente não tá na estrada, a gente tá na rodovia. Ela é asfaltada e tudo mais. Diferente. Mas, enfim, estamos começando mais um Bocadinhas. Como o Marcelo falou, já é quarta-feira. Pra você, né? Pra gente não é. Porque o tempo é relativo e a gente tá em outro dia da semana. Eu não vou abrir pra vocês, porque vocês também não tem que ficar sabendo tudo da minha vida, né? Você não é minha mãe, você não é minha mulher. Também já tá querendo saber demais aí. Calma aí, chega devagarinho, que não é essa intimidade toda que eu tô te dando. Mas o que eu ia falar não era isso. O que eu ia falar é que eu tô muito feliz de estar aqui mais uma semana. Porque a gente toda semana pontualmente tá aqui sem falhar. Né, Marcelo Alves? É. É isso aí. É isso. Sem falhar. E a gente tá na estrada porque eu tô indo fazer show. E é isso hoje, aí, galera. De Rio Claro, ó. É, hoje minha banda se apresenta. Especiais. Hoje minha banda se apresenta em Rio Claro com a minha playlist de funk lá. Né, tamo chegando na reta final de shows aí, tem mais 2 meses do espetáculo Minha Playlist de Funk. Inclusive, se você não foi, quer ir, acessa aí inutilismo.com.br, que tem agenda lá com todas as datas que a gente tem até o dia 6 de outubro, que vai ser nosso último show muito especial. Portanto, é importante que vocês estejam todos lá, senão eu vou dar xilique, vou chorar, e isso é uma coisa que ninguém quer, porque fica feio pra todo mundo. Hoje, no Bocadinhas, a gente vai falar sobre um tema especial, né, um tema que é bonitinho e que vai trazer muitas grandes curiosidades da vida pessoal minha e do Marcelo, porém, quando éramos Luquinhas e Marcelinho. Little fucking kids. Little fucking kids. Marcelo, a gente se conhece desde que a gente era criança, né? Sim. É claro que tem alguma coisa pra trás da nossa vida ainda, antes da gente se conhecer. Logo. Mas eu acho que a vida começa a contar mesmo depois que você tem uns 7, 8 anos, né? Que é como, pra mim, as minhas primeiras memórias de vida são... Você só tá absorvendo coisa, né? Você não tá ativamente até vivo. Até os 8 anos de idade, pra mim, eu sou uma proteína, assim, andando e, tipo, só estímulo nervoso mesmo. Ah, come, ah, caga, ah, dorme, ah... E hoje... Comecei a ir pra escola, né? É. E, tipo, a minha primeira memória da minha vida foi de quando eu me perdi na praia. Caralho. Mas é porque é um puta trauma, assim, né? Nossa, o coração vem na boca, né? Essa é a minha primeira memória de vida. A segunda memória foi quando eu caguei na calça no pré. Que também foi um outro trauma. E, mas enfim, acho que são exceções, né? Porque eu não tenho muitas memórias ao redor dessas pequenas memórias. Eu lembro de uma coisa ou outra no prézinho ali, né? Cara, mas... falando em sonho e escolinha, tipo, eu lembro que um sonho que eu tinha quando era pequeno era ter mochila de rodinha, tá ligado? Mochila de criança. Mochila de rodinha. O cara já era satanista, eu já desde todo pequeno. Todo mundo com mochila de rodinha e eu com aquela porra nas costas. Né, sonhando que, sei lá, alguém um dia poderia me dar uma mochila de rodinha e eu ia ficar muito feliz com isso. E existe o Exódia das mochilas, né? Que é a mochila que tem rodinha e também tem alça. Ela é os dois. Ela é dois em um. Então, a gente tinha esses pequenos grandes desejos da escola, né? Acho que talvez o maior deles era o tal do tênis com rodinha também, né? Tênis com rodinha, skate tênis, cara. Skate tênis. Nunca tive, sempre quis. Eu lembro a primeira vez que eu vi um moleque com essa porra lá na escola que eu estudava, eu falava, meu Deus do céu, eu tô no De Volta pro Futuro, esse cara... Maneiro demais. Como que eu consigo uma parada dessa, mano? Porque isso é incrível, é a coisa mais legal que eu já vi na minha vida. E eu nunca tive um, e não sei se eu tivesse, eu ia ter a capacidade de andar naquilo, porque parecia meio difícil, né? Uhum. A própria arte do patins, assim, eu acho um negócio muito impossível. Eu ficava impressionado quando eu ia no Extra, ligado? Uhum. O supermercado Extra, que inclusive... Sim. Faleceu, né? Grandes partes das suas unidades aí foram extintas. Fica aqui todas as nossas condolências aqui pra quem era próximo, um parente do Extra aí. Enfim, que ele descanse em paz, faça uma passagem tranquila. Mas era muito louco ver esses caras andando de patins assim, tipo... Muito louco, né? Qual que era a função dos caras, os manos do patins do Extra? O que eles faziam? Eles buscavam maço de cigarro, ficava longe. Verdade. Caixa, eles iam abrir o cadeado que ficava as prateleiras de uísque, tá ligado? Eles vão no maior pau lá. Vem com o box de cigarro na mão, eu lembro muito disso. Mano, os caras iam no maior pau mesmo, eu falava, meu Deus do céu, como é que faz pra andar nisso? Eu sempre coloquei na minha cabeça que se eu fosse andar de patins, seria aqueles que tem... Meu sonho também. Duas rodas por trilha, assim. Porra, andar de patins deve ser da hora pra caramba. Porque tem aquele que tem uma fileira só de rodinha, tá ligado? Que é, tipo, que você tem que se equilibrar. Uhum. Nossa. E tem o de entregador de caixa, que é aquele que tem quatro rodinhas. É, esse daí parecia ser mais tranquilo, né? Parecia que você era mais fácil de manter um equilíbrio ali. Você tem algum grande sonho da sua infância, Marcelo? Que você lembra que era uma vontade muito grande, assim? Mano, quando eu era pequeno eu queria muito dirigir, tá ligado? Eu queria muito tirar carta e... Mais pequeno quanto? Ah, desde, mano, 10 anos. Tinha uns 8 anos. Eu já me imaginava grande e pilotando carros. Uhum. Quando eu fiz 18 anos, no mês seguinte, mano, eu já corri pra tirar carta. E sabe o que... É triste disso, mano, é porque depois que eu tirei carta, eu, sei lá, eu dirigi umas 5 vezes, tá ligado? E foi nas provas, nas aulas práticas. Foi, ali onde eu fui mais dirigir, depois que eu tirei minha carta, mano, foi muito pontual, assim. Eu me identifico um pouco com essa história, porque eu também sempre tive muita vontade de dirigir. Quando eu fiz 18 anos, fui correndo tirar minha carta, só que eu esbarrei com um pequeno obstáculo, né, que eu cheguei lá na autoescola e os caras falaram, então, você tem que pagar R$2.000 pra tirar a carta. Eu falei, bom, deixa pra outra hora então, né? Muda de assunto, vamos seguir a vida de pegando o 7281, Praça Ramos ali. E fé nas malucas e vambora. E aí depois eu só fui tirar carta depois de uns 2, 3 anos que eu já tinha feito 18 já. Inclusive, desculpa até te interromper, mas quando eu comecei a fazer vídeo pro YouTube, eu passei tipo 2014 inteiro ali fazendo meus videozinhos, né? Que, né, o canal tinha uma certa expressão já, né? O inutilismo sempre foi bem assim, né? E só que eu nem brisava nesse bagulho de ganhar dinheiro com a internet. Eu nem sabia que isso era possível. E depois de um ano juntando, eu nem sabia que eu tava juntando dinheiro, mas eu acidentalmente entrei no meu canal no YouTube lá e eu vi que eu tinha tipo $900 parado na minha conta lá. Eu falava, meu Deus, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Vale mais do que dinheiro. E aí eu saquei essa porra e comprei um PlayStation 4. Tipo assim, foda-se comida, bebida. Eu peguei todo o dinheiro e comprei o PlayStation 4. E a segunda vez que eu recebi do YouTube, eu usei todo o dinheiro pra comprar a minha... Comprar não, né? Pra começar a fazer minha carta de motorista, porque eu passei na raça, tá? Não comprei porra nenhuma, não. Passei de primeira, não tomei nenhuma falta, quebra. Não paguei quebra porra nenhuma, não financiei essa indústria mafiosa da carteira de motorista. Tóxico. E que fique claro aqui que eu não tomei nenhuma falta também. Pra não falar que eu não tomei nenhuma falta, a única falta que eu tomei na prova prática foi quando eu tava estacionando o carro, eu fui virar o volante assim, a minha mão é meio grande, eu tava dirigindo um Up, que é um carro pequeno, e aí quando eu fui virar o volante, eu sem querer esbarrei no limpa-para-brisa e eu liguei o limpa-para-brisa. Caralho, podia começar a chover instantaneamente, né? Assim, pra... Tipo... podia ter começado a chover 5 segundos antes, porque aí era capaz de até ganhar ponto, né? Uhum. Aí eu olhei pro instrutor assim, eu falei, mano, esse cara vai me reprovar por causa disso, eu vou me matar na frente dele, eu vou mudar a vida dele pra sempre, ele nunca mais vai esquecer de mim. Mas aí ele falou... Um auguro, né? Tipo, 80 por hora. Aí ele só me deu uma faltinha lá, mas enfim, acho que você pode cometer até... 3, eu acho. 3, né? Eu falei, assim, mano. Mas eu não paguei o quebra, tá ligado? Não quebrou, paga. Mas eu tive que pagar pra fazer a prova 2 vezes. E aí... Nessa Eu falei que nem um idiota. Mas falhar na prova prática é o equivalente a broxar, né? Eu acho. Porque, tipo, se você falha na primeira, você paga pra fazer a segunda e você vai ter certeza que você vai falhar de novo. Eu tava muito em choque. Os caras tava comendo minha mente, mano. Porque eles falaram que você tinha que pagar o quebra, que senão você não ia conseguir, não. Ninguém passa. E aí eu já tava na segunda vez, o cara começou a comer minha mente falando assim, você pagou o quebra? Eu falei, não. Ele falou, mano, não vai passar. Não, senhor, tá louco? Aí eu já fui todo desiludido, já achando que ia falhar, mano. Eu não falei. Mas da hora, assim, da primeira vez que eu falei, mano, foi um negócio... Ah, mano, é triste de lembrar. O carro morreu? Morreu, mano. Eu tava normal, mano, eu não falhei nenhuma falta, tá ligado? Aí teve aquela parada obrigatória. Aham. E aí, obrigatoriamente, eu parei o carro. E aí o carro tava silencioso, meu, tava muito silencioso. Aí engatei a primeira, fui pisar, o carro não andou, ele já tava desligado. Eu já tinha morrido? Já tinha morrido. Aí eu fui ligar, esqueci de desengatar o carro cuspiu de novo, assim, ó. Morreu de novo. Nossa, você ligou e com ele engatado. Aí o cara só falou, vou te ajudar a conduzir o carro até o final do circuito. Você está eliminado. Vem ver a casa aqui de fora, Marcelo. Eu fiquei só brincando de dirigir o volante, tá ligado? Foi pisando ali no pedal pra mim. É, o cara já vai lá, ok, você não está apto. E aí ele vai dirigindo pra você, totalmente humilhante. Sentindo uma criança no carrinho, se for pra falhar, sabe? Que seja no final, né? Na última baliza ali, sei lá, né? Que aí pelo menos você não tem que ficar aguentando o cara te olhando com aquela cara de ser um merda. Nossa, a baliza foi o que mais me deixou em choque, sem dúvida. Tinha aquele negócio de, nesse ponto do retrovisor você começa a girar o volante pra cá, e aí tem uns pontos específicos, as manhas pra... Eu falava, mano, meu Deus do céu. Ah, mano, foda. Mas enfim, mano. Quando era criança, eu tinha várias coisas na minha cabeça, assim, de me imaginar como eu seria adulto, né? Se eu teria carro, se eu me vestiria que nem um empresário. E nada mudou. Continuo como uma criança. Na verdade, nem... Cara, parece que a gente não fica adulto nunca, né? Não, não fico adulto. É impressionante isso. Foda. E aí, eu não sei, mano. Eu não consigo pensar muito em sonhos, porque... Depois que você chega nele, parece que você esquece, né? Não era mais um sonho, tá ligado? Então, mas é que aí que tá, né? A beleza é a estrada. Assim como a gente tá em uma agora, a beleza não é o destino. A beleza é a estrada, Marcelo. Que delícia. Então a gente tem que sempre focar muito mais no caminho, porque o objetivo final, ele nunca é exatamente o que a gente imagina. Às vezes pode até ser, mas é aquilo, né? O bagulho é insaciável, né? Os sonhos vão mudando de forma... As nossas opiniões são voláteis. O bagulho vai mudando. Volátil. A única coisa que não Falando muda. Falando em volátil, você sabe qual que é o oposto de volátil? Vem cá, sobrinho, né? Deve ser alguma coisa assim. Se a ida é volátil, a volta tem que ser vem cá, sobrinho. Bom contar a piada pro Lucas, porque ele sabe todas, tá ligado? Sabe todas. O cara não consegue mais brincar comigo já. A gente tem uns pensamentos um do outro, tudo registrado na cabeça também, né? Inesquecível. Eu tinha umas piras, né? Acho que é pira normal, né? Tipo, conhecer gente famosa. Ah, sim. E aí... eu tinha o sonho de conhecer o Billy Joel, né? Nossa, sabe quem eu conheci? O Gugu, mano. Quando ele era vivo. Que bom. Gugu. Achei que você tinha ido na tumba de mentira, dele. Ele parecia mano. Ele parecia um homem de borracha, tá ligado? Ele tinha um brilho estranho. Ele era muito perfeito, né? Não é à toa que fez o Graal. Nossa, melhor... Melhor rede de restaurante rodoviário. Com todo o respeito ao frango assado, que tem seu valor também, né? A gente não quer aqui criar inimizade com ninguém. Ah, o frango assado da estrada, você tá falando? Não, o frango assado de padaria. Ah, tá. É o frango assado da estrada. Que inclusive é uma parada meio mórbida, assim, né? Tipo, o frango assado, o logo deles é um frango feliz. É isso aí. Só que ele tá sendo atropelado pra estar ali, morto, mano, assassinado da forma mais cruel do mundo. Mano, sendo amassado, os pintinhos tudo sendo prensado, pata de pinto prensado no nugget. Pintinho filhote. Mas assim, né? Melhor não pensar nisso. É melhor pensar que os frangos estão felizes. O quê? Os caras dando nuggets pras galinhas, mano. Ah, pô, isso daí é. Comem muito. Pô, isso daí é muito maldade, cara. É maldade? Isso é muito maldade. É o ser humano brincando de Deus, mano. É, então. O ser humano dá o nugget pra galinha e fala, ela come e fala, canibal, você é um monstro, tá comendo seu filho aí, ó. Tem ideia, mano. Tadinha das galinhas. E é engraçado isso, né? Porque ela tá comendo um negócio que é meio que ela mesma, só que ela tá adquirindo nutrientes que ela não tem nela mesma através de uma coisa que ela é autossuficiente. A galinha é um sistema autossuficiente e sustentável. Muito bom. Você precisa de duas galinhas, aí você põe uma comendo a outra pro resto da vida. Dá muito ovo. Você pode comer. Tem duas comidas, né? Você tem ovo e galinha, mano. E quem que veio primeiro? O ovo. O ovo? Sim, mano. Mas é porque. Não era uma galinha, né? Não. Mas eu acho que a pergunta é que a gente tá acho que na pergunta a gente desconsidera o processo evolutivo, né? Exato, mas tipo, a gente usa a galinha como um animal simbólico pra essa pergunta, mas a gente não tá querendo dizer especificamente a galinha, pelo menos na maneira como eu enxergo essa pergunta, né? Tipo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É tipo assim, o que que vem primeiro se a galinha tivesse sido a primeira espécie do planeta? Antes dela virar uma galinha, ela foi um óvulo em algum momento? É. E quem que chocou esse ovo aí, Marcelo? Mano, eu acho que nesse momento não precisa. Deus desceu pra jogar um ovo, ficou sentadinho em cima de um ovo de galinha. Só uma vez, né? Depois ela já faz a dos outros. Sonho meu, sonho meu. Uma das minhas paradas de infância, isso é uma coisa muito comum, acho que eu já devo ter falado aqui sobre como as crianças, quando em fases mais prematuras, elas apresentam leves traços de psicopatia, né? Sim. Tipo, esse negócio de ficar brincando com os animais, porque por isso que você não pode deixar, tipo, animal muito frágil na mão de criança, porque a criança não tem noção, né? Ela pega o bicho, quer esmagar, quer apertar, quer jogar longe, esganar o bicho. E é, né, não é por maldade, mas é porque a criança, ela tem meio que esse lance da... Primeiro que eu acho que criança é um animal muito possessivo, né? O filhote de ser humano, ele é muito possessivo. Alguns ficam possessivos até na fase adulta. Mas eu tinha uma parada que, tipo, pô, eu sempre sonhei em ter cachorro, né? Acho que toda criança quer ter um cachorrinho. Só que minha mãe sempre abominou a ideia completamente, assim. Minha mãe falava, mano, se entrar um cachorro nessa casa, eu saio. E aí vocês vão pedir pro cachorro fazer almoço pra vocês. E, enfim. Queria muito ter cachorro, aí eu tive a Maria, perdi a vontade. O Marcelo odeia a cachorra dele, porque ela é feia. Ela é feia, nossa senhora, mano. Eu acho isso completamente ridículo da parte dele, porque primeiro que o cachorro não é feio, e segundo que, é, mano, cachorro feio pra mim só fica mais bonito. Menos o Shih Tzu. Shih Tzu eu não gosto. Shih Tzu é zoado, hein, mano. Shih Tzu é uma raça que não devia existir, isso com aí, todo o respeito a todos os Shih Tzu. Eu pagaria pra não ter um Shih Tzu. Agora que já existe, beleza, né? Mas se fosse uma opção lá, vamos fazer um Shih Tzu? Eu falo, gente, não. Igual Pug. Vamos fazer um Pug? Não. Não faz, mano. Não faz. Cara, eu tava vendo uma notícia esses dias falando que poodle sumiu, né, mano? Acabou os poodles. Graças a Deus também, né? Bicho feio, né, mano? Ele com 3 meses não. Parecia que já tinha 10 anos. E não anos. Morre nem fodendo essa porra. É horrível. E ele fica todo fudido, né, mano? Ele vai chegando. É, então, ele vai desmontando, ele vai caindo as peças dele. Igual, mano, sai pra fora. O Yorkshire, tá ligado? Meu amigo, ele tinha 2 Yorkshire. Aí os Yorkshire começaram a dar cria. E hoje ele tem uns 15, porque os bichos não morrem. Aí tem Yorkshire desde Yorkshire com 6 meses de idade até uns que tem tipo 26 anos. Caralho. Você chega lá, começa au, au, au, au. Aí vem um por vez. Aí o último que vem, ele é cego, ele é manco, ele não tem dente. Eles tremem todos assim, ó. Ai, existência é dor. Um zumbi. É, ele faz barulho. Ele faz. Ele chia, ele não late mais. Ele virou um código genético bugado. Um abraço pros Yorkshires aí também. É. E minha mãe tinha um Yorkshire. E aí quando ela me teve, ela deu o Yorkshire embora. Ela me teve? É, minha mãe. Não, eu não, né? A história de como eu nasci é muito engraçada, né? Porque meu pai e minha mãe estavam na estrada. E. Tava indo, acho que pra. Pra Porto Seguro, de carro, né? E aí, mano, muito pedágio, né? Até chegar lá. Aí uma hora minha mãe perguntou pro meu pai, falou, meu, por que você não bota sem parar? Aí eu nasci. Assim, pô, resumidamente foi parecida, isso. Mano. Uma vez eu vi meu pai tava doidão, a gente passou na frente do motel na Raposa, ele falou, ó, Marcelo foi feito ali, ó. Sabe o nome do motel? A gente pode ir lá fazer um bocadinhas lá, não mano. Não sei, mano. Você se sentir, tipo, pertencido. É que a Raposa tem muito motel, né, mano? É a Estrada. Tem bastante do amor. Motel. É a Estrada do Amor. Enfim. E da guerra também, né? Porque a linha entre amor e guerra é muito tênue. É igual o amor e ódio, que eles são. É o mesmo sentimento. Dois lados do mesmo sentimento, né? E a guerra e o amor estão muito próximos também. Nossa, muito filósofo, hein? É. Muito bom. Eu acho que eu tinha. Eu daria pra um bom filósofo, mano. Poderia trabalhar de filósofo, né? CLT, filósofo. É o filósofo das 8. Você vê no jornal assim, ó. Filósofo das 8 às 5. Uma hora pro almoço. E eu vou filosofando, filho. No escritório. Nossa, muito bom. Escritório de filosofia. Prédio com 6 andares, só de gente pensando. Abrir uma empresa, esse é meu sonho, mano. É um sonho de criança. Abrir um sonho de filosofia. Abrir um escritório de filosofia. Você. Ter 200 funcionários. Todo. Falava que você. Você tinha o sonho de ter uma concessionária, né, Marcelo? Esse era o meu sonho de criança. Que eu achava que quando eu crescesse, né? Meu emprego, assim. Eu sempre fui muito incerto, mano, do que eu queria fazer, né? Tipo, de profissão e os caralho. Aí eu falei, pô, eu gosto de carro. O que eu posso fazer pra trabalhar? Vender carro. Não poderia ser o dono. Vai de uma tá próximo dele, um né? Um monte de carro, esse daí era o meu sonho, mano. Queria muito ter, tipo, uma loja de carro. Acho que tem uns caras que viram ginecologista porque eles gostam muito de xereca, tipo. Será que, isso, mano, será que esse é o primeiro pensamento? Já tive esse pensamento também. Tipo, do cara falar assim, meu, amo muito vaginas. Vou trabalhar disso, só pra ficar admirando. Mano, melhor... Isso é um pensamento meio errado, né? Mas acho que com o amadurecimento da pessoa, ela vai criando ética e moral e vai conseguindo... O melhor de todos, eu acho que é o clínico geral, mano. Ele clínico geral. Posta só em xereca, o clínico posta... geral, ele receita antibiótico, ele enfia o dedo no cu dos outros. Ele faz tudo. Ele faz tudo, mano. Só que aí ele faz tudo pra te encaminhar pro especialista. É. Ele enfia o dedo no seu cu à toa. Porque ele enfia o dedo no seu cu e aí fala, vai ter que ir no proctologista. Fala, porra, me manda direto então, caralho. Vai enfiar o dedo no meu cu à toa. Ai, caralho, muito bom. Boas lembranças. É. Inclusive, um dos melhores episódios do Bocadinhas. Eu explico direitinho aí sobre como que é o procedimento dos exames de toque. O relato do Marcelo sobre o exame de toque talvez seja o momento de ouro desse podcast aqui. Mano, é melhor do que você pode imaginar, tá ligado? É menos pior do que você imagina. Ele veio, Marcelo veio me contar isso aí do exame de toque que ele fez. E eu falei, como foi? Ele falou, mano, os caras são muito profissionais, velho. Os caras te passam uma naturalidade, você fica muito à vontade. Enfia o dedo no cu como se fosse eles nada. Eles te dão todas as instruções, porque eu fico perdido. É, tem que ser específico, mano. É pra eu ficar de quatro? É pra eu ficar de lado? Baixa a calça? É pra eu empinar a bunda? Tira ela toda? Fica só de meia? É pra ir de cabelo preso ou solto? Então, como é que deita? De quatro? Enfim. Mano, não tenho mais sonho, né? Eu sou uma pessoa sem sonhos, mano. Na verdade... O tempo passa e a gente esquece, né? Eu acho que eu tenho sonhos que foram esquecidos. Ah, sim. É, eu tive muitas vontades e eu acho que esse ímpeto de quando a gente é criança pra fazer as coisas, ele ajuda a gente em muitas paradas. Como, por exemplo, concordo com o lance de que, tipo, nunca é tarde pra você aprender um novo truque, mas é muito mais fácil você aprender as coisas quando você é criança, porque você tem aquele ímpeto implacável. Oh, cabecinha fresca. E você tem a cabeça sem um monte de demônio gritando nela o tempo inteiro, tá ligado? O peso do mundo te esmagando. Nada pra te Porque você preocupar. É adulto, então você fica mais relax e mais suscetível a esses aprendizados, assim, né? Então, pô, pra mim... Aprender a tocar guitarra foi muito mais fácil porque eu era criança e eu, tipo, mano, fiquei obcecado pela parada por alguns anos ali, né? E que, inclusive, não tem como falar de sonho de criança sem falar do meu maior sonho de todos, que era tocar, né? Tipo, tocar pra pessoas, assim, não tocar um instrumento em específico, né? A guitarra foi onde eu me encontrei ali primeiramente, mas, tipo, tocar pra uma audiência, assim, sempre foi uma parada que eu falava, mano, tipo, é isso que eu quero fazer da minha vida, assim, eu... Lembro que, mano, desde, tipo, nos meus primeiros anos de escola ali, da primeira à quarta série, eu já ficava me imaginando em cima de um palco, assim, sem nem tocar guitarra, sem nem saber tocar nada. Caralho. E, tipo, eu imaginava os membros da minha banda sendo as pessoas que eu conhecia da escola, mas que também não eram músicas, tá ligado? Não eram musicistas, né? Mano, eu já tive umas pira dessas também, mano. Principalmente quando a gente tava aprendendo a tocar então, e tal. E aí, quando a gente começou, quando você chegou, porque... Né, como eu já falei lá, tipo, acho que no primeiro episódio do Bocadinhas, o Marcelo foi uma das minhas grandes influências pra começar a tocar, né? Pô, uma das inspiração minhas, também, uma né? Uma das minhas grandes inspirações. E você criava ali uma espécie de... Não é uma competitividade, mas você queria acompanhar o seu amigo na parada, tá ligado? E aí, tipo, um ia tirando a música e falava, não, eu quero tirar também. O outro tirava, não, quero tirar, quero acompanhar. Pô, tem uma quero banda, fazer. Né? É, vai então, vamos ter uma banda, pessoa, a gente tem, então, que... tem que... ter. E aí, quando eu achei essa pessoa que também tava nessa mesma etapa, o Marcelo, inclusive, começou a aprender a tocar antes que eu, né? É, quando eu peguei no violão pela primeira vez, o Marcelo já tocava um Come As You Are, já tocava Nirvana. Uns Smells Like Teen Spirit, já tocava um Interpol, umas sabia paradas, tá ligado? Já sabia usar palheta. Eu era um Neandertal, mano. Miniatura. E arrebentou, né, Lucas? Aí, ó, tá vendo? É, aí eu comecei a pegar muito gosto pela parada e comecei a... Enfim, né, o resto da história vocês já sabem mais ou menos todo aí. Todo mundo tá ligado. Sonho meu, sonho meu. Esse lance de querer ter um animal, eu tive que contornar essa porra, porque, né, minha mãe não deixava ter um cachorro nem fudendo, aí eu tive que pensar em outras soluções pro bagulho. Eu falei, tá, se minha mãe não vai ter deixado eu ter nenhum animal quadrúpede, eu vou tentar ir pros animais que tem asa. E aí eu fiquei louco, viciou. Obcecado, doente por pássaro, mano. Tô louco, assim. É maldade, hein, mano. Comecei a estudar tudo sobre pássaro, não, hoje eu acho horrível. Mas é o que eu falei, daquele traço de psicopatia que você tem quando você é criança, né? Queria ser dono da parada. Eu saía na rua pra pegar passarinho e queria... Possuindo. E montava, mano, eu fiz uma arapuca de madeira, mano. Eu era tipo um engenhãozinho, assim. Você capturava pássaro? Aham. Caralho, Lucas. Eu pegava uns pavês, assim, botar na mão e soltar. Eu falava, meu Deus do céu. Dá uma esgoeladinha nele. É, e aí, tipo, eu lembro que tinha um vizinho meu lá de casa que ele tinha uma chácara em Atibaia. E uma vez ele me chamou pra ir, minha mãe não deixou, eu chorei o dia inteiro. Porque meu maior sonho era ir pra Atibaia, tá ligado? Porque eu sabia que lá tinha umas espécies de passarinho que em São Paulo não tinha. Sonhos de criança. Ir pra Atibaia. Ver pássaros. Nossa, eu chorei muito, porque eu falei, meu Deus, imagina o tanto de passarinho diferente que eu não ia ver lá, mano. Eu sabia todas as raças, eu sabia exatamente o que eu ia encontrar em cada tipo de ambiente. Eu ficava estudando, eu ficava, mano, era muito, muito louco essa relação que eu tinha, assim. Eu sempre gostei muito de estar próximo com animais, assim. Até quando eu viajo hoje, assim, pra mim, estar em contato com a... É que hoje, né, eu não tenho nenhuma brisa mais nesse negócio de, tipo, você ir num SeaWorld, por exemplo, eu acho uma bosta, tá ligado? Que você tá vendo os bichos num animal controlado lá. Uhum. Essa é uma parada que, além de bad vibe, eu acho que não tem graça nenhuma, assim. Eu acho que o legal é você estar num lugar onde é a casa dos bichos mesmo e você vê eles no meio do pagode lá. Tipo, é zoado, né, mano? É. Tipo o circo também, que eles chegam lá com essas paradas aí de então, elefante. Então, não, é horrível, é horrível. Chicoteio, elefante, mamífero lindo. E enfim, aí eu tinha muito essa parada com o animal, mano. Eu lembro, um dia meu pai chegou em casa com uma caixa de sapato. Falou, um presente pra você, filho. Aí eu abri a caixa de sapato e tinha um pato e um coelho, mano. Os filhotes, um pato e um coelho junto. Aí eu falei, caralho, isso é muito foda. É sério isso? Aham. Uhum. Aí ele falou, ah, é o Pernalonga e o Patolino. Ah, meu Deus, mano. Eu falei, nossa, o melhor dia da minha vida. Aí, enfim, eles ficaram 24 horas lá em casa, minha mãe fez nós devolver. Pô, é os bichos que mais cagam na história da fauna brasileira, mano. Pato. Pato e coelho. Eles dão, eles cagam a cada 1,5 passo que eles dão. É tipo, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu. Que barulho faz o coelho, mano? É, o coelho não faz barulho não, pelo menos não que eu tenha escutado. Às vezes eles soltavam, que é velhinho, mas eu acho que era alguma parada que ele tinha específica desse exemplar. Da hora, né, mano? Quando eu era criança, assim, eu queria ter muitas coisas, só que eu nunca fui uma pessoa que ganhava, né? Tipo, uh-huh. Paradas assim. E muitas coisas eu só consegui depois de grande, mano. Tipo, ter um amplificador legal e tal, sim, comprar um baixo novo. É, eu ficava com essa pira de, será que um dia meu pai vai me dar, tá ligado? E não deu. A resposta foi não. Não, não deu. Não deu. Eu já me desiludi com várias coisas. E aí agora que eu tô adulto que eu posso fazer se eu quiser, tá ligado? Cara, é muito legal. Agora que se foda essa porra. É aquela parada do dente lá. Meu dente é separado, né? Aham. Uhum. Você sempre quis arrumar. Sempre quis juntar meu dente. E aí eu ficava enchendo o saco do meu pai. Falava, pô, me leva no dentista, botar um aparelho e tal. Ele falou, você já se acostumou. Você vai crescer, isso aí vai juntar sozinho. Tá aqui, Marcelo, 27 anos nas costas. E o diastema bolado. Cara, uma coisa sobre esse negócio aí de hoje, poder fazer as paradas, né? Principalmente a gente que preserva muito esse lado criança da gente, né? Os Peter Pan do caralho. Tava fazendo trilha com o Pablo lá na neve. E a gente tava subindo uma montanha de neve. E ele falou, mano, é muito bom ser adulto, né? Daí eu falei, sim, mano, a melhor parte de ser adulto é que ela, essa fase da vida nos dá o direito de poder ser criança. De tipo, fazer coisas de criança. É, tipo, a gente cresce pra poder fazer as coisas que a gente queria fazer quando a gente era criança. Uhum. Porque agora a gente tem, né, tem condição financeira e condição psicológica. De uma, psicológica, tipo, você tá emancipado, né, você é dono de si, das suas próprias atitudes e vontades, hora, né? E tudo mais. Muito legal. Então, enfim, adulto. A fase adulta ali dos 20 até os... Até os 40 anos, vai. Acho que é o grande momento da vida. Depois assim, daí, né? Porque o resto brocha, disso, né? Os 20 até os 40 anos são, é um intervalo entre dois nenéns. Porque o ser humano nasce neném e ele morre neném. Porque você nasce bebê e aí você fica adulto e depois você começa a cagar na calça, a não conseguir mais andar, a não conseguir mais falar. Você regride a bebê novamente. Então a fase adulta, mano, é um intervalo entre dois bebês. Não zoado não, mano. Eu queria ficar velho, deve ser... Tá aí um sonho, eu quero ficar um velho muito descolado, mano. Quero fazer mais tatuagem, tá? Sonho de criança, quero ficar velho. É. É saudável. E eu tive essa onda de ser louco por pássaro, tanto que, mano... E, tipo, aí eu flertei muito com atos que hoje eu enxergo como eles são cruéis, né? Tipo, esse lance de ter passarinho em gaiola e tudo mais, assim, né? Não que a pessoa seja horrível por isso, ou que eu era uma má pessoa por isso, né? Mas que hoje a gente vê que o legal mesmo é ver os bichos na natureza e pá... Mas não, não tinha esse entendimento até então. E uma outra coisa que eu fiz foi que teve um dia que eu tava andando nas ruas ali perto de casa com a minha mãe. E eu vi um cara que ele tava com uma caixa de papelão na rua, assim, vendendo pinto, mano. Vendendo pinto? Vendendo pintinho colorido. Nossa, mano. E eu na época, obviamente, eu era uma criança, eu nem parei pra pensar no que precisava ser feito pro bicho ficar daquela cor, né? Que hoje, mano, deve ser um bagulho horrível, assim. Os caras devem mergulhar o pinto na tinta e que se foda. Pra vender a R$5 na calçada ali. Caralho, da... né, mano? Que sacanagem. É muita sacanagem. Mas enfim, eu na época não sabia, né? Obviamente, era uma criança. Um pinto colorido. Eu comprei um pinto verde e um pinto rosa, porque eu queria o Cosme e a Wanda, mano. Nossa, mano. E a minha maior desilusão foi quando esses bichos, meses depois, cresceram e viraram galinha. Branca. Ficou branca? Eu falei, porra, as penas não nascem rosa, não, essa porra. Caralho, aí eu falei, ah, mano, aí não sei. Mano, e as galinhas causavam lá em casa, mano. Elas subiam no telhado. Assim, subia no telhado e ficava lá, né? Porque não sabe voar direito esse bicho. Caraca, você já teve vários pets, eu tive então, vários, né, pets, mano. Tá, eu tive um pato e um coelho, pato, tive uma galinha, duas galinhas, Cosme e Wanda. Eu tive a época... Mano, eu, como eu não podia ter cachorro, eu rodeei tudo que eu podia ali. Eu já fui louco por peixe, mano. Aí é loucura, né? Peixe beta? Essas não, peixe de todos os tipos, mano. Meu sonho era ter um camarão. Que bosta, mano. Vou passear com ele de coleira. Ah, mano, sempre comi camarão, né? É bom de comer, é bom também. Demais. Eu já falei da história do Siri aqui. História do Siri? É. Não, conta aí. Que aí quando eu tava nessa fase louco por peixe, eu ia pra praia e, tipo, tinha aquelas... Sabe aquelas telas que você botava na janela pra não entrar pernilongo? Sim. Verde? É. Tela verde. Primeiro contato com chroma key que eu tive. É... Eu pegava essa... Mano, eu lembro que eu fui num apartamento que eu ficava lá na praia. E aí eu vi essa tela assim, eu falava, mano, será que não dá pra usar isso aqui pra outra coisa, não? E eu arranquei a tela da janela e fui pescar, mano. Colocava ela contra a correnteza, assim, no mar, ali no raso. E aí a hora que eu passei a rede, assim, veio vários peixes, eu falei, meu Deus do céu, mano, eu tô brincando de Deus aqui. Que isso, eu tô detendo os meios de produção. Você criou uma ferramenta ali que... Criou uma ferramenta, mano. Teve uma hora que eu passei a rede e veio um siri, mano. Nossa, eu morria de medo, mano. Eu falei, nossa senhora, eu sou o Dr. Dolittle, mano, sério. E aí eu falei, mano, não, peraí, isso aqui tem, é meu, eu vou levar pra casa. Te levou? E eu botei ele num baldinho, daqueles baldinhos de fazer castelo de areia, assim. Sim. Com um pouco de água e, mano... Te levou embora. Levei pra casa, pra São Paulo. Meu Deus, ele, mano. Eu fui com ele no colo, assim, ó. Uma hora e meia, descendo pra São Paulo, subindo pra São Paulo, quer dizer. E aí eu cheguei em casa e eu falava, mano, eu vim o caminho inteiro pensando assim, não, porque eu vou... Fazer uma coleira de barbante, eu vou passear com esse bicho na rua, mano. Meu Deus, mano. Vou sair pra passear com o meu siri. Aí no dia seguinte ele morreu. Ah, não. Mas era, tinha tudo pra ser o começo de uma linda história ali. Eu realmente amei o bicho, tá ligado? Chorei quando ele morreu e tudo mais. Fiz enterro. Enterrei ele na farinha panko, mano. Pra ele ter um velório digno. Ligado? O maluco subiu pra São Paulo. Enfim, né? Mas aí, né? Criança idiota, tirando os bichos da natureza, botando pra morrer em São Paulo, né? Nada a ver. Nesse lado aí eu não te conhecia, não, mano. Você tinha vários bichos, assim, ó. Você teve siri. Eu tive siri por um dia, mas eu tive, mano. Parada louca, hein, mano. Teve uma época que eu fui também o louco das plantas, mano. Mas, tipo assim... Ô, não... esse hobby de velha, hein, mano. Então, porque eu acho que eu era uma criança meio idosa, mano. Eu ficava ouvindo Led Zeppelin, Queen o dia inteiro e fazendo essas coisas. Mano, eu fiz uma horta, velho. Eu fiz uma horta de madeira, assim, ó. Que era tipo uma horta horizontal. Caralho, mano. Compridona, assim. Criança tem nada pra fazer, é, né? É, então, mano. Pô, eu só queria brincar de... Eu queria brincar de ver a vida acontecer. Eu sempre fui muito fascinado pela vida, assim. Por como as coisas acontecem, mano. E aí eu... Esse meu desejo de fazer uma horta veio do seguinte. Teve uma vez que eu fui na Cobase, que é uma loja de... uma coisa pra animal. E aí eu vi, sabe aquelas prateleiras que tem aquele saquinho de semente, de várias coisas? Sim. Tem semente de alface, semente de repolho, sim, semente de não sei o quê. E aí eu olhei aquilo e falei, mano, não é possível que se eu plantar essa porra vai nascer alface. Brisa de eu falei, mano, não, eu vou fazer uma horta. Aí eu fiz uma horta de madeira, assim. Comprei, mano, vários sacos de terra. Mano, fui atrás de tudo, assim. Fui atrás de comprar terra, comecei a estudar como é que plantava. E aí eu fui na Cobase e comprei, mano. Comprei... várias sementes. Vários vegetais, semente de vegetal, assim. E falei, mano, vou plantar. Mano, quando começou a nascer um pé de alface na minha casa, eu chorei, mano. Falei, meu Deus, isso é a coisa mais linda do mundo. Pô, mano. É um milagre da vida. Eu tenho vontade de fazer isso. Eu já plantei uma árvore. Plantou uma árvore? Plantei, mano. E ela ficou gigante. É, tinha um lance também de plantar feijão no algodão, né? No copinho descartável. Sim, mano. Pô, acho que eu vou fazer isso, mano. Plantar um pezinho de feijão. Nossa, era a coisa mais linda do mundo. Preenchia muito meu coração ver o pezinho de feijão crescendo dentro do copo. Assim, falar, meu Deus do céu, Deus é perfeito, né? É linda, né? Se eu fosse o presidente, eu ia obrigar as pessoas a plantar uma árvore, pelo menos. Todo ser humano tem que plantar uma árvore, você não vai preso. Ia liberar fumar cigarro no elevador. Caralho, no elevador é foda, hein, mano? Avião. Só no elevador pode fumar cigarro. É, mano, essa lei eu sou bem grato por ela existir, porque, mano, cheiro de cigarro é um negócio que ninguém merece, Marcelo. Com todo respeito a você aí, que é um dependente químico da parada. Reza aí pra não ser presidente, então. Vou começar minhas orações desde já. Vou liberar fumar em qualquer lugar. Vou torcer bastante. Você falou que não teve nenhum grande sonho, assim, mas você tinha alguma dessas paradas, assim, que nem eu, tipo, pô... Meu sonho não era ser um fazendeiro, mas eu tive ali minha horta, porque mano. na época a minha brisa era essa, né? Eu sempre fui muito CDF e muito incerto na minha vida, tá ligado? Eu não sabia o que eu queria fazer exatamente. É, eu não tinha ideia, e mano. E foi fundo. E do nada, eu tô aí, entendeu? Fazendo o que veio de consequência, na real. Nada foi planejado, tá ligado? Aham. Você não, antes de começar nesse lance do TI, você pensava nisso? Tipo, você era uma parada que você falava assim, mano, se pá que eu vou pra TI. Não, foi tipo, necessidade, tipo, preciso estudar alguma coisa. Vou fazer administração? Não. Vou fazer logística? Não. Aí tinha lá informática, eu falei, informática vai ser mais legal, né? É, o pior é que... administração é faculdade de gente que não sabe o que fazer da vida, né, mano? É, com todo respeito à galera da administração aí, mas... Com todo respeito aos administradores aí. Você tá administrando o quê, amigo? É, vai fazer o quê? Aprender a administrar. Aí. Administra? É, tem esses cursos, né? Tipo ADM, publicidade, que são cursos muito abrangentes, né? Que você meio que não aprende muito sobre coisa nenhuma, parece, né? É um geralzão assim, meio. É o famoso pato. Que, é. Faz tudo cagado. Faz tudo. Voa, nada, anda. Tudo zoado. Enfim, parece ser muito mais tudo. Um negócio que. A experiência de faculdade, ela é importante, né? Eu sinto falta disso na minha vida, assim. E quem sabe um dia eu não faço uma faculdade, né? Mas. Eu? É. Nossa. O Marcelo, puta, antes de pensar em fazer faculdade, ele tem que pagar o FIES. Não. Pague o FIES. Você viu que o Lula tá perdoando aí as paradas aí? É sério? Você é meu presidente, sim, mano. Faz o L! Vai, caralho. Ficar um ano sem pagar e ele dá um descontão aí de 99%. Pô, 99% parece um bom desconto, mano. Bom desconto. E como é que você tá? O seu nome tá sujo lá? Tá no Serasa? Ah, não consigo gerar o boleto daquela merda. O Marcelo vai ficar com o nome sujo porque ele não consegue gerar o boleto pra pagar a dívida dele. Então, mano. E não dá. Não dá. Nem eles conseguem gerar o bagulho. Eles estão botando meu nome no pau. Não tô entendendo. A gente não tem o que fazer, amigo. Você tipo, não, mas eu quero pagar. Daria, não, não. Não dá. Não dá. Não dá. Fudido. Agora você vai ter que votar no Ciro, então, na próxima. Nossa. Só ele vai poder te ajudar. Vai ser, né? 349 trilhões do nome do SPC. Repare bem. Ai, mano, foda. Eu acho que tem que aproveitar mesmo, né, enquanto você é criança, pra poder treinar um monte de coisa legal aí que você tentou várias coisas, né, mano? Tipo... É, isso é fato, né, mano? Você tem a cabeça muito mais limpa pra aprender as paradas quando você é criança, sim, né? Por mano. Isso que você que é criança tá ouvindo isso aqui, não deveria, tá? Mas se você... Ou é criança ou tem irmão mais novo. Tipo, incentiva ele a fazer os bagulho mesmo agora. Sim, já, vai plantar uma já árvore. Bota na, se você tem condição, bota nas escolinhas de tudo, desde cedinho, sim, assim. Sim, vai aprender uma língua nova. Que é muito mais. É. Sabe, tipo, é tudo mais fácil. O cérebro tá fresquinho ali, só esperando informação e conhecimento e desenvolvimento de musculatura. Eu me enganava, né? Quando eu era pequeno, mano, eu gostava de acreditar que eu sabia inglês, tá ligado? Mas eu não sabia. Mas eu me enganava. Eu falava que sabia e se eu não soubesse alguma coisa, eu inventava na hora. Mas depois eu corri atrás pra saber se eu falei besteira ou se eu falei certo. Tá? Cara, até os meus 13 anos de idade, eu não sabia nada de inglês. 13, 14 anos, assim. Mas não sabia nada num nível, tipo... Eu a primeira música que eu aprendi inteira de guitarra, assim, com música mesmo, comprida e tal, foi o One do Metallica, que eu falava One. One. One. Eu realmente falava na moral One. Eu não tinha condição de pronunciar One, porque eu não sabia que era assim que falava. É, tá certo, né? Tem que. É, tá no Brasil, porra. É, então. Eu adoro o jeito do brasileiro falar inglês. Eu também gosto. Uma coisa que eu tava imaginando esses dias, até falando 24 horas. Até falando, tipo assim, imagina você é um gringo e você, dentro da sua loucura ali, decide aprender a falar português, tá ligado? Uma das línguas mais difíceis do mundo, né? Pelo menos parece ser. Porque primeiro que ninguém fala essa porra, né? Só o Brasil. Brasil e mais alguns outros poucos países, mas é tipo um negócio meio remoto, assim. Uhum. Aí você decide falar português. Tipo, vou aprender, mano. E aí você, mano, rasga o cu estudando essa porra, sonho, tá ligado? Ir pra Portugal, vai... aprender português de Portugal. Nossa, mano, se mata de aprender a falar uma língua difícil pra caralho e tal. E aí você fala, mano, aprendi a falar português, mano. Sou um gringo que aprendeu a falar português. Vou pro Brasil. Eu vou pro Nordeste, mano. Que o Nordeste do Brasil é lindo demais. É lindo demais. Aí você chega lá e fala, olá, onde eu posso passar o carnaval aqui? Aí o cara fala, rapaz, mas vou te falar que eu não sei onde é que pode passar o carnaval não. Se tu descer ali no carro ali, como é que você entende um cara falando assim, mano? Tipo assim, você tem que aprender português 6 milhões de vezes. Que são todos os sotaques que existem no país, tá ligado? Não que não exista sotaque nos Estados Unidos, mas parece que no Brasil a diversificação da língua portuguesa é uma mesma língua que existe em 1 milhão de versões, mano. Isso é muito doideira. Sim, tem muitas variações, mano. Tem umas paradas que eu não gosto, mano, dos sulistas ali, que eles soltam uns daí do nada, tá ligado? O daí do sulista é ponto final, né? Ah, vamos então, daí. Aí eu fico, daí. Ah, você pode pagar no crédito daí. Daí aonde? Tipo, o daí não faz diferença eu nenhuma, não. Eu fico esperando alguma coisa a mais e aí não tem nada, é só um daí solto. Daí o quê, amigo? Daí o quê? Você lembra da vez lá que a gente foi no estacionamento? Daí? Acho que era Curitiba, é, o cara pegou e falou, ah, então pega o carro daí. Aí a gente ficou esperando ele terminar de falar alguma coisa, tá ligado? Tipo, daí o quê? A gente ficou parado acho que uns 3 segundos olhando pra cara dele, achando que ele ia falar mais alguma coisa. Mas não, foi só um daí. Ponto final, assim. É, o daí como ponto final. O daí é ponto final mesmo. É engraçado isso. Acho bonitinho. Acho que todo sotaque tem o seu valor. Eu gosto bastante. Meus sotaques favoritos são o carioca e o mineiro, né? E o sotaque nordestino no geral, assim... Né? Eu tive um contato próximo agora com o sotaque cearense, né? E, enfim, claro que tem, né? O sotaque do Ceará deve mudar de cidade pra cidade. Mas o sotaque carioca pra mim é o mais legal de todos, porque é o mais descolado, parece, né? É da hora, né? O sotaque paulista eu acho meio bosta. O carioquês, ele é o brasileiro universal, né, mano? É. Você vai ver uma dublagem. É brasileiro estereotipado, né? Todo mundo é carioca naquela porra. Eles falam carioca. É da hora, né? Mano, eu sempre vou falar alguma coisa, vou falar alguma parada e eu esqueço, tipo. Eu fico pensando no que eu vou falar e falo, tá, vou falar, esqueci. Eu tenho isso, às vezes quando eu tô no meio do assunto, tá ligado? E aí eu esqueço que eu tava falando, né? Inclusive, uma coisa que eu queria falar sobre... Que é Pernambuco, na verdade, né? Não é Ceará, eu fui pra Pernambuco. E... Que lá o coco é muito barato, mano. Coco? É. Mas tanto em Pernambuco quanto na Paraíba, o coco é muito barato. Então eu queria mandar um salve a toda a galera que vende coco lá. Que mano, R$3 o coco, mano. Caralho? Isso, assim, pode parecer normal pra quem tá ouvindo daí... Daí? Do não, nada, mano. Não. Não, não. Eu tô falando daí. Daí de onde você tá. Uh-huh. Não foi um ponto final. Aí tudo bem. Mas pra gente é surreal, mano. Pro paulista, o maior espetáculo da natureza do turismo paulista é ver coisa barata, mano. É isso que impressiona a gente. Mais que natureza, mais que paisagem, mais que cultura. Promoção. Coco a R$3. Isso é meu sonho de criança, ver coisa barata, assim, pra vender. Porque... E não a Black Friday de verdade, né? Tipo... Que não seja enganação. Tudo pela metade do dobro. É. Só na Black Friday. Inclusive, Marcelo, você devia ter ido com nós nessa viagem, mano. No Black Friday? Não, mano. Pra Recife, pra João Pessoa. Ah, mano, eu queria muito ter ido. Ainda muito vai ter fora, mais hein? Um rolê lá no Nordeste, não vai? Cara, acho que vai ter mais alguma coisa lá, né? Não sei se tá confirmado. Eu ia avisar, mano. Tinha, eu né? Comprar passagem. Eu queria, antes, de fato, ir pro... Pra Fortaleza, né? Pra ir sim conhecer o Ceará. E eu queria conhecer mais de Pernambuco também, mais da Paraíba, porque, mano, é um lugar que eu fiquei meio apaixonadinho. Quero assim, ir, né? quero ir, é o único... Não aguento mais ir pro sul, mano. Não aguento mais Santa Catarina. É, então, é que, né, como é mais perto, né, a gente acaba ficando mais pro lado de cá mesmo, mas a real é que o Nordeste e o Norte do país têm riquezas inimagináveis, tanto culturais quanto de pessoas, quanto de... Vamos aí, então, mano. Pô, é muito foda, cara, pensar, tipo, sei lá, imagina o que tá rolando no Amapá, mano. Pô, o Amapá é muito longe, mano. Como é que é? O Amapá... Hã? Shovel é pá em inglês? Love Shovel. Love Shovel. Cara, o Love Shovel é muito longe, mano. É tipo assim, é perto do Suriname, tá ligado? É tipo da fronteira quase. É, né, fronteira, né, com Suriname. Uhum. E é no Brasil essa porra, mano. Nossa, imagina. Aí, você tem certeza que você quer ser presidente, mano? Você vai ter que governar tudo isso aí, mano. É muito terreno, mano. Caralho. Imagina, né? Vou passar minha lua de mel no Amapá, mano. Lua de mel? É. Mano, o que será que tem pra fazer no Amapá? Eu tô sendo bem ignorante agora, porque aí eu não... É meu sonho aí agora. Pode ser meu sonho de agora. Eu quero muito ir pros Lençóis Maranhenses. Pô, mas isso aí é do caralho, né? Surreal aquilo, mano. Parece de mentira. Isso aí é do caralho. Nossa, é muito louco. É lá que tem aquelas dunas lá? É, umas dunas e uns oásis no meio do nada, assim, tipo, pá. Um laguinho no meio do deserto. Pô, isso é muito foda. Natal também eu queria muito conhecer. Natal? É. Não, não o feriado. A cidade mesmo. Uhum. Que é no Rio Grande do Norte, que fica no Nordeste. Quem nasce no Rio Grande do Norte é o que mesmo? Tilambo o cano. Eu tilambo. Lambo seu cano todinho, cuspindo e babando nele. Acho que é isso o nome que nasce lá. Mas não sei, mano, preciso confirmar ainda. Tem um nome engraçado, não tem, mano? É um tipo. Mono. Pesquisa aí, Celão. Monobloco? É algum nome, nada a ver, mano. Cara, é pior que eu não sei mesmo, mano. Tô esbarrando na minha ignorância aqui, na mureta da ignorância gigantesca. O Rio Grande do Norte tá ouvindo aí, deve tá agoniado. É, os caras devem tá... Nossa, esses paulistas é tudo burro. Os caras vivem numa bolha. Quem nasce no Rio Grande do Norte pode ser chamado de Potiguar. Potiguar. Quem inventa essas paradas, mano? Isso aí, parece nome... indígena, né? Sim, provavelmente deve ser, inclusive. Isso aí, né? A gente é um poço de curiosidade, né? Pelo amor de Deus. É, mano, a gente tem que viajar mais, abraçar meus pais. Quero, mano. Quero muito dar um rolê por dentro do Brasil mesmo. Né? Eu quero dar uns rolê pra fora também, mas eu acho que aqui tem muito lugar da hora pra dar um tem. Rolê, mano. Pô, país de dimensões continentais, né, amigo? O bagulho é... Gigante. Gigantesco. Aqui. Maior país de todos. Adoro o Brasil. Só tá atrás da, o quê? Da Rússia e dos Estados Unidos? De... Que é uma merda, né? Imagina nascer na Rússia. É, porque a Rússia, assim, né? E tem umas cidades ali, mas a maioria é tudo montanha, neve e floresta. E aí, o que acontece também, né? Gigante e, na real, tem muitos povos diferentes ali dentro, né, mano? Muitos. Na Rússia? É, a Rússia. Ah, mas aqui também, né, pô? Aham. Uhum. Você sabia que até 1991 o Renato Russo era Renato Soviético? Sim, mudou depois, né? E a montanha russa também era montanha soviética. E a roleta russa também era roleta soviética. Roleta soviética. É. Mas aí, o mundo muda, né, mano? Faz nem muito tempo. E as montanhas lá na Rússia, todas elas vêm com carrinho e trilho, assim, né? Tipo, essas montanhas que você vê, assim, da natureza. Eles só chamam aquilo de tudo montanha. É todas são montanhas russas que são lá só montanha, né? Perfeito, né? Da hora. Deus é maravilhoso. Deus é perfeito. E é com esses ensinamentos e essas curiosidades que a gente vai encerrando mais um capítulo. Vamos nessa, mano. Do nosso vamos Bocadinhas. Vamos fazer mais bocadinhas em lugares inesperados. É, então, né? A gente tem que começar a fazer isso podia agora. Podia fazer na praia, podia fazer... Pô, aquela vez lá que nós foi pro Rio, eu marquei bobeira de não levei os equipamentos, mano. Cara, ia ser da hora, hein? Pô, tava com tudo certo pra nós fazer um episódio lá. Pé na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha, mate com limão. Nossa, mano. Biscoito Globo. Quero. Vamos lá. Vamos aí. Lá. Vamos marcar de fazer um Bocadinhas lá. Fazendo Bocadinhas. A gente podia fazer um Bocadinhas live, né, mano? Marcar aí, ó, de ir num bar, sim, entendeu? Com certeza. Levar pessoas, a gente pode... Fazer um encontro dos Bocadinhas. Nossa, mas esses Bocadinhas. Mas a gente podia, né, fazer uma festinha de quando Bocadinhas bater alguma coisa aí, sei lá, 50 episódios. Pode ser, ou mano. Ou Daqui a pouco, quanto tempo tem de Bocadinha já? Tem o quê? Uns 4 meses? Sim? Não, mais. Acho que a gente começou em fevereiro. Deve ter uns 6, 7 meses. Não sei, mano. Eu tô chutando mesmo. Não lembro quando foi o primeiro. Ó, mas... o primeiro Bocadinhas, de acordo com o meu... universitário Plapo. O calculador aqui foi dia 8 de fevereiro, mano. 8 de fevereiro. 2 dias antes do meu Niver. 5 dias depois do seu. Nossa. É, já tem um tempo já, mano. Caraca. E não falhamos, hein? Ah, mano, quando a gente fizer um ano aí, a gente faz alguma coisa especial, entendeu? Demorou. Vamos... É, e já pode emendar com o nosso aniversário também. Vamos, né? Fazer as... putaria desenfreada. Bocadinhas, mano. Nossa, que ótimo, né? A gente criou... É verdade, porque a gente tem o seu aniversário... Tem o aniversário... O meu, e no meio tem o do Bocadinhas. Dá pra fazer uma semana inteira de punheta sem tirar a mão. Nossa, mano. Por favor. Então é isso. Tá fechado, então. E você é nosso convidado, nosso convidado, nosso convidado. Fica esperto, mano. Me segue nas redes sociais aí que eu vou postar lá um dia que isso acontecer. Segue o Marcelo Lindão aí no Insta. Se quiser me ver tirando selfies. E ele tá afim de sacanagem, meu. É isso. É isso aí, galera. Com essa me despeço. Até mais, entendeu? Continue sendo essa pessoa amorosa que você é, viu? E não esqueça, nunca... Jesus te ama, ama, ama. Ele tá vendo tudo. Você ouviu Bocadinhas. Bocadinhas. De volta na próxima semana.